consciente no que é, pagando de louco, invertendo os papéis do jogo, passando pano pra feiura, entendendo nada. Qual foi, louco? Dependendo do hype do verme, o errado vira certo, seu ponto de vista muda. Não posso me iludir a qualidade do trampo, não abre porta, esses caras é covarde. Atividade não existe, jogo ganho, isso é um jogo de equidade. Tenho postado coisas compreensivo, vai pra grupo em silêncio de amigo. O sucesso faz de você um alvo, o sorriso faz inimigos. Motos e carros, vários contatos, saldos e prazos, negócios diversificados sim. Aos que me acham arrogante, pergunte o que eles fizeram por mim. Meu lazer é negócios, me fale de lucros líquidos. Dispense essas loucas, coloque suas roupas, sou um cara extremamente seletivo. Invocado, nada pode dispersar, tirar o alvo de vista. Prestes ao plano mais ousado, sigo indiferente às críticas. Quebradas estão em mim, é fato. Todo luxo nada mudaria, tornando a concorrência irrelevante. Não aplaudem, mas me copiam. Vi a porra da miséria pela janela, não. Ela tava dentro do quarto. Se eu conseguir tudo que cê tá vendo, cuzão, foi trampando empenhado. Jurei pra mim que conseguiria. Esses arrombados mal sabem o quanto me inspira. Não que tenha relevância em algo. Competir chega a ser covardia. Deixa eles acreditar em sorte. Eu acredito em porcentagem. No poder do silêncio, é quentes que sabem, não falam os que falam, não sabem. Acreditava em amizade, que palavra de homem é sagrada e união. Hoje acredito em contratos com letras miúdas, não em apertos grande de mão. Demais, não posso parar. Sem tempo pequeno, não dá pra esperar. Seu filho tem orgulho de você, sua mãe tá orgulhosa. É sobre isso, foda-se o mundo e suas teorias contraditórias. Eu faço o que deve ser feito, família primeiro, nenhum insulto abala agora. Olha clínico cirúrgico, rima de sucesso único. Bruxo cria do abandono, ou se vive o medo ou o sonho. Somos substituíveis mesmo, no que fazemos, jamais do que somos. Conheço o inferno, não mais surpreende os demônios. Cara feia por aqui é moda, leão disse que é o que mais tem é mato. Quando a rua exige provas, ela mostrou quem que era os bravos. Sou atração principal agora, é da hora dizer que conheço o Reinaldo. É da hora tentar diminuir o que faço. Mentiras correm mais rápido, não vou te explicar o que já sabe. Sei que só apoia um sucesso de quem não representa perigo algum, ameaça ao próprio ego. Nada contra, né? Só que também nada a favor, deixa quieto. Quente entre hipócritas e loucos, o único método inteligente é não falar com eles. Nenhum dos que me distanciei fez mais por mim do que eu por eles. Enquanto estão se matando pra ser visto, tô trampando pra um dia sumir, vi vocês tudo junto. Que será que fez vocês se unir? Se a única coisa que tem em comum é o ódio que sentem de mim. Grande demais, não posso parar. Sem tempo pequeno, não dá pra esperar. Seu filho tem orgulho de você, sua mãe tá orgulhosa. É sobre isso, foda-se o mundo e suas teorias contraditórias. Eu faço o que deve ser feito, família primeiro, nenhum insulto abala agora. Olha clínico cirúrgico, rima de sucesso único. Bruxo cria do abandono, ou se vive o medo ou o sonho. Somos substituíveis mesmo, no que fazemos, jamais do que somos. Conheço o inferno, não mais surpreende os demônios.